somos os três reis magos. O quê? Somos os três reis magos. O que vocês estão fazendo aqui no estábulo às 2 horas da manhã? Isso não me parece muito inteligente. Nós somos astrólogos. Nós viemos do leste. Isso aí é alguma piada? Desejamos louvar a criança. Temos que render uma homenagem a ele. Homenagem? Vocês estão bêbados. Isso é ridículo. Fora, vamos, fora. Não, vocês não. Vocês invadem aqui como se fossem os adivinhos orientais. Fora, vamos, fora. Não, nós precisamos vê-lo. Ah, louvar o fedelho de outra pessoa. Nós fora. Fomos guiados por uma estrela. Vocês foram guiados por uma garrafa. Fora. Não, não, precisamos vê-lo. Nós trouxemos presentes. Fora. Ouro, incenso e mirra. Oh, por que não disseram antes? Ele está ali. Desculpe a casa estar uma bagunça, hein? Oh, o que é essa tal de mirra? Um bálsamo muito valioso. Um bálsamo? Por que vão dar um bálsamo para ele? Vai mordê-lo! O quê? É um animal perigoso! Depressa, jogue isso não, fora! Não, não é! É um bicho grande, enorme! Não, não, não, não, não, é um unguento. Ah, tem um animal chamado bálsamo. Ou eu sonhei? Então são astrólogos, não são? O que que ele é, hein? De que signo ele é? Capricórnio. Ah, Capricórnio, hein? Que jeito ele é? Ele é o filho de Deus, o nosso Messias. Rei dos judeus. Capricórnio, é isso, é? Não, não, não, apenas ele. Ah, eu queria dizer, pensei que havia muitos deles. E qual nome vai dar a ele? Ah, Brian. Nós vos louvamos, Brian. És o Senhor de todos nós. Louvado sejas, Brian, e o Senhor nosso Pai. Amém. Vocês fazem muito disso, o quê? Hein? Homenagens. Não, não, só... Bom, se passarem por aqui de novo, venham visitar, hein? E muito obrigada pelo ouro e pelo incenso. E não se preocupem com a mirra da próxima vez, tá bom? Obrigada. Adeus. Sim, eles foram bondosos. Meio fora de juízo, mas ainda assim, olhe pra isso. Ei, ei, me dê isso aqui. Devolve isso aqui. Vocês me deram... De Brian. Uma distribuição Fox Film. He had arms and legs and hands. depois de Cristo. Sábado à tarde. Aproximadamente a hora do chá. Povo de Jerusalém! Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fala mais alto! Quieta, mamãe. Tá, eu não estou ouvindo nada. Porque eles... Vamos ao apedrejamento. E apedrejamento tem todo dia, mãe. Ah, vamos lá, Brian. Dá pra cá, quieta. Você quer parar de limpar esse nariz? Eu não estava limpando, estava coçando. Você estava limpando sim, enquanto falava com aquela senhora. Não estava. Pare com isso e deixa ele em paz. Quer se calar? Não estou ouvindo nenhuma palavra. Você aí vê se não se intromete comigo. Eu estava falando aqui com o meu marido. Pois vá falar com ele em outro lugar. Eu não estou ouvindo coisa nenhuma. Não seja grosso com a minha esposa. Eu só estava pedindo para ela se calar para eu ouvir o que ele diz, narigudo. E não chame meu marido de narigudo, tá bom? Bem, mas ele tem nariz grande. Querem ficar quietos, sim? O que ele disse? Eu não sei, eu estava falando com o narigudo. Eu acho que foi bem-aventurados os queijeiros. O que há de tão especial com os queijeiros? Bem, não é tão literal. Refere-se a todos os produtores de derivados do leite. Tá vendo? Se não fosse tagarela, teríamos ouvido, narigudo. Ei, se disser mais uma vez, eu vou acabar com essa sua cara. É, melhor continuar ouvindo. Talvez ele vá falar bem-aventurados os narigudos. Ah, deixa ele em paz. É, você não é muito diferente, ô Pinóquio. O que é que vocês têm na cabeça? Só nariz? Mais uma palavra, homem, eu vou acabar com essa sua cara de besta. Olha essa sua língua. E já vai cutucar o nariz. Eu não ia cutucar o nariz, ia acabar com ele. Ouviram isso, bem-aventurados os gregos? Os gregos? Parece que ele está querendo votos. Alguém ouviu o nome dele? O senhor não vai acabar com ninguém. Acabo com ele se me chamar de narigudo de novo. Ah, cala a boca, narigudo. Ah, olha aqui, hein? Você está vendo isso aqui? Eu te vi isso aqui na cara. Ah, os humildes. Bem-aventurados os humildes. Oh, que bonito, não é? Ainda bem que foram mencionados, pois têm uma vida muito dura. Ah, só estou dizendo a verdade. Ele tem mesmo um nariz enorme. Ei, seu nariz vai ficar também grande e inchado depois que eu arrebentar a sua cara. Quem bateu no seu, então? Por acaso foi Golias? Oh, olha aqui, eu não aviso mais. Vamos parar com essa discussão? Oh. Pare com isso, narigudo, é? Narigudo? Você viu? Você viu que é narigudo? Narigudo, é? Viu só? Isso é que é narigudo! Oh, vamos, vamos ao apedrejamento. Tá bem. Bem-aventurados, pelo que ele disse, Red, são quase todos aqueles que já conquistaram uma posição no status quo. É, Jesus Cristo ignorou descaradamente que o problema está com os humildes. É verdade, Red está certo, eu também achei. Não. Vamos logo, Friar. Quando a gente chega lá, já vai estar morto. Eu já vou, mãe. Aqui. Foi tudo culpa dela, ela que causou tudo isso. Prendam essa mulher, eu não tenho feito nada. Eu não tenho culpa se ele tem nariz grande. Tenho? O que eu vou fazer? Ora. Eu detesto colocar essas barbas. Por que mulher não pode ver apedrejamento, mãe? É porque está escrito. Barbas, madame. Ah, escute, não tenho tempo para ir a apedrejamentos. O coitadinho está doente de novo. Pedra, senhor. Não, lá tem pedras de graça no chão. Oh, não como essa, senhor. Veja só, por favor, olha a qualidade dessa. Toda feita à mão. Bom, está bem. Queremos duas pontudas e uma bem achatada. Me compre uma achatada, mãe. Desculpe, pai. Está bem. Duas pontudas, duas achatadas e um saco de pedregulhos. Pedregulhos. O espetáculo de hoje vai ser muito bom. É. É um bom sujeito. Ótimo. Divirtam-se, hã? Matias, filho de Deuteronômio de Gat? Eu digo sim? Sim. Sim. Você foi considerado culpado pelos anciãos da cidade por invocar o nome de Deus como se fosse uma blasfêmia! Blasfêmia! Será apedrejado até a morte! Olha, eu tive um jantar excelente e tudo que eu disse à minha esposa foi que aquele pedaço de alibuto estava bom até para jogar. Blasfêmia! Blasfêmia! Ele disse de novo! Vocês ouviram? Tem alguma mulher presente aqui? Não. Muito bem. Por força da autoridade, a mim delegada... Parem com isso, nós ainda não começamos. Muito bem. Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi ele. Desculpe, eu pensei que tinha começado. Vai lá pra trás. Sempre tem que ter um. Agora, onde é que eu estava? Olha, eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová. Blasfêmia! Só estão fazendo as coisas piorarem para você. Mas que conversa. Como é que isso pode piorar? Jeová. Eu estou avisando que disser Jeová mais uma vez. Então, quem jogou isso? Perfeito. Digam quem jogou isso! Ele! Foi você? Sim! Por quê? Você disse Jeová! Parem! Já falei! Agora escutem! Ninguém deve apedrejar ninguém! Até eu soprar esse apito, me entenderam? E eu quero deixar isso absolutamente claro! Mesmo que alguém diga Jeová! Bela tacada! Mãe, eu tenho o nariz grande. Ah, para de pensar em sexo! Eu não estava pensando, mãe. Você só pensa nisso. De manhã, de tarde, de noite. As garotas gostam disso. As garotas gostam daquilo. É muito pequeno. É grande demais. Esmola para um leproso. Esmola para um mais leproso. Esses donos de burros são a mesma coisa. Nunca dão um centavo. Ah, e vem mais um. Um talento para um ex-leproso? Se manda! Um talento para um ex-leproso? Um talento? É mais do que ele ganha por mês. Meio talento, então? Sim, mas eu já falei. Ei, narigudo, vamos negociar. Quê? Desculpe, digamos que ofereceu um cheque e eu pedi 2.000. Ah. Vamos fechar em 1.800. Não. 1.700. Vai embora! 1.600? Escuta, quer deixar ele, vai. Tá bem, 2 cheques, só 2. Tá fechado? Olha aqui, ele não vai te dar dinheiro. Agora cai fora! Não se fala mais no assunto. Meio cheque para um ex-leproso. Você disse... Ex-leproso? Isso mesmo, senhor. 16 anos de carreira com muito orgulho. E o que aconteceu? Ah, eu fui curado. Curado? Sim, por um maldito milagre. E quem curou você? Ah, foi Jesus, senhor. Eu estava andando por aí, cuidando da minha vida. Ele aparece e me cura. Leproso de profissão. De repente ele chega e acaba com o meu ganha-pão. De repente ele chega e fala pra mim: você está curado. Droga de benfeitor. Bom, por que você não diz pra ele que quer ser leproso de novo? Ah, sim, eu poderia fazer isso, mas... Eu estava pensando em pedir a ele para me deixar manco de uma perna por uma semana. Sabe, uma coisa de dar dó, mas não lembra que é uma coisa chata. Quer vir limpar o seu quarto? Tá. Obrigado, senhor. Meio denário pela triste história da minha vida? Para algumas pessoas seria suficiente. É, foi isso que Jesus me disse. Boa tarde. Olá, oficial. Falo com você daqui a pouquinho, tá bom, querido? O que, que ele faz aqui? Ah, deixa isso pra lá, Brian. Vai limpar o seu quarto, vai. Ele é um romano, mãe. Ah, escuta aqui, Brian. Se não fosse por eles, não teríamos tudo o que temos. E não se esqueça disso. Não devemos nada aos romanos, mãe. Bom, isso não é bem verdade, Brian. Como assim? Bom, Lembra-se de quando você me perguntou sobre o seu... Meu nariz. É, bom, tem uma razão para ele ser como é, Brian. Qual é? Bom, eu acho que devia ter contado há muito tempo, mas... O quê? Bem, Brian... Seu pai não é o Sr. Cohen. Nunca pensei que fosse ele. Não venha com gracinhas! Ele era romano, Brian. Ele era centurião do exército romano. Quer dizer que foi violentada? Bom, só no começo. Quem é ele? Norcius Maximus era o seu nome. Ele prometeu me dar o mundo. Que ia me levar para Roma, morar perto do fórum, escravos, leite à vontade, me dar ouro que não acabava mais. Aí então, depois que consegui o que queria, fum, como um rato sai de um aqueduto. Bastardo! É, da próxima vez que chamá-los de romanos nojentos, não se esqueça de que é um deles. Eu não sou romano, mãe, e nunca serei. Sou judeu, pão duro, fanático, narigudo, tudo isso, mãe. Sou pedestre do Mar Vermelho e tenho orgulho disso. Sexo, sexo, sexo. É só nisso que eles pensam. Ah, como é que vai, oficial? Coliseu, Jerusalém. Matinê para crianças. Senhoras e senhores, a próxima disputa será entre Frei, o leão, exterminador da Macedônia, e Boris, o Golfino. Língua de cotovia, fígado de leão, cérebro de cavalo, orelhas de jaguar, mamilo frito de lama, comprem antes que esfrie, minha gente. Vamos, minha gente, comprem antes que esfrie. São as Eu acredito, Red, que um grupo anti-imperialista como o nosso deve refletir uma grande divergência de interesses dentro do próprio governo. Concordo. Francis? É, acho que o ponto de vista de Judite é válido, Red, contanto que o movimento nunca se esqueça que é direito inalienável de todo homem... Ou mulher. Ou mulher. Ele se libertar. Ela se libertar. Ela se libertar. Concordo. Obrigado, irmão. Ou irmã. Ou irmã. Onde estava? Acho que acabou. Ah, certo. Além do mais, é direito natural de todo homem... Ou mulher. Por que não para de falar em mulher? Está nos atrapalhando. A mulher tem todo o direito de participar de nosso movimento. É, porque você sempre defende as mulheres, Stan. Eu quero ser uma. O quê? Eu quero ser mulher. De hoje em diante, quero que todos me chamem de Loreta. O quê? É meu direito como homem. E por que você quer ser Loreta, Stan? Eu quero ter um filho. Você quer ter filhos? É direito de todo homem ter filhos, se ele quiser. Mas você não pode ter um filho. Não me desanime. Não estou te desanimando, Stan. Você não tem útero. Onde é que o feto vai ser gestado? Vai colocá-lo em uma caixa? Escutem, tive uma ideia. Vamos supor que ele realmente não possa ter filhos, pois não tem útero, que não é culpa de ninguém, nem dos romanos. Mas que ele tem o direito de ter filhos, isso ele tem. Boa ideia, Judite. Devemos lutar com os opressores pelo seu direito de ter filhos, irmão. Desculpe, irmã. De que adianta? O quê? De que adianta lutarmos pelo seu direito de ter filhos se ele não pode ter filhos? É, veja bem, isso simboliza a nossa luta contra a opressão. Simboliza a luta dele contra a realidade. Vai pra lá! Volta pra lá! É perigoso lá fora! Cavalo! Língua de cotovia, nariz de lontra, baço de ocelote. Não tem castanhas? Não, não tem castanha. Desculpe, eu tenho fígado de leão, baço de peixinho. Não. Nariz de lontra. Eu não quero essa porcaria romana. Por que você não vende comida decente? Comida decente? É, não essas porcarias de imperialista rico. Não me culpem, eu não pedi pra vender essas coisas. Tá, um saco de nariz de lontra, vai. É, pede dois. Dois. Obrigado, Red. Vocês são a frente judaica do povo? Você ficou besta! Por quê? Frente judaica do povo. Somos da frente do povo judeu. Frente judaica do povo. Nada. Idiotas. Eu posso entrar no grupo? Não, se manda. Eu não queria vender isso, é só um trabalho. Eu odeio os romanos como todo mundo. Você tem certeza? Oh, toda certeza. Eu sempre odiei os romanos. Escute, se quer entrar para a FPJ, tem que realmente odiar os romanos. Eu odeio. Ah, e quanto? Bastante. Certo, aceitamos. Escute. As únicas pessoas que odiamos mais que os romanos são esses idiotas da frente judaica. É. E a frente popular do povo judeu. Traidores. O quê? A frente do povo judeu, traidores. Nós somos a frente do povo judeu. Oh, pensei que éramos a frente popular. Frente do povo. O que aconteceu com a frente popular? Olha quem está ali. Traidor! Um ataque cardíaco! Isto é patético! Como se chama? Brian. Brian Coyne. Nós temos um servicinho para você, Brian. Romanes é ultidomus? Pessoas chamadas romanos vão pra casa? Está escrito romanos vão pra casa. Não, não tá. Como é romanos em latim? Diga, vamos. Romanos. Fica como? Anos. Vocativo plural de anos é? Ani. Romani. É ont? O que é ont? Ir. Então conjugue o verbo is. Ire, eu, is, it, imus, is, it, é, ont. Então é ont, é? Terceira pessoa plural, presente indicativo, eles vão. Mas romanos vão pra casa, é uma ordem. Então você deve usar o... imperativo. Que é? Quantos romanos? Plural, it, it. It. Domus. Nominativo? Vão pra casa, é movimento em direção a, não é, rapaz? Dativo, senhor. É acusativo. É domo, senhor. Domo. Exceto que domus leva o... vocativo vão. Que é? Domo. Entendeu? Sim, senhor. Agora escreva isso 100 vezes. Sim, senhor. Obrigado. Ave César. Ave César. Se não estiver pronto de manhã, corta o seu pescoço. Obrigado, senhor. Ave César e ave todo mundo. Certo. E não faça isso de novo, viu bem? Entrar pelo sistema de aquecimento subterrâneo aqui. Aí subimos para a sala principal de audiência aqui. E o quarto da esposa de Pilatos é aqui. Após raptarmos sua esposa, comunicamos a Pilatos que ela está com a gente. E aí, então, impomos nossas condições. Há alguma dúvida? Quais são exatamente as condições? Daremos a Pilatos 2 dias para desmontar toda a organização do Estado Imperialista Romano. E se ele não concordar de imediato, vamos executar. Cut a head off! Cut all the bits off! Send them back on the hour, every hour. Tell them why not to be trifled with. E é claro, vamos exigir que eles assumam toda a responsabilidade pelo esquartejamento e que não vamos nos submeter a nenhuma chantagem. Sem chantagem. Eles nos têm feito de palhaços, pegaram tudo o que tínhamos. E não apenas de nós, mas de nossos pais e dos pais de nossos pais. E dos pais dos pais de nossos pais. E dos pais dos pais dos pais de nossos pais. Tá legal, não precisa exagerar. E o que foi que eles nos deram em troca? O aqueduto. Quê? O aqueduto. Ah, é. Eles nos deram isso, é verdade. Esgotos. Ah, sim, esgotos. Lembra-se como essa cidade costumava ser, não é? Concordo que aqueduto e esgotos foram duas coisas que os romanos nos deram. E as estradas? Também fizeram estradas, mas não precisavam falar de estradas. Mas, além de esgotos, aqueduto e as estradas... Irrigação. Medicina. Medicina. Educação. Não, mas não vamos exagerar. E o vinho. O vinho. Muito importante. Vinho. E nos esquecemos de mais uma coisa que os romanos nos deram, Red. Foi os públicos. E é seguro andar nas ruas à noite agora, Red? E consegue manter a ordem. Só eles podem fazer isso num lugar assim. Tá bom, mas além de esgotos, medicina, educação, vinho, segurança pública, irrigação, estradas, água potável e saúde pública, quem mais os romanos fizeram por nós? Trouxeram paz. Ora, paz! Cala a boca! Um velhinho pobre, minha vista é fraca, minhas pernas estão cansadas. Esse é um amigo, Matias. Gente nossa! Cadê o Red? Red! Red, Judith, o que aconteceu? Nossa primeira meta foi cumprida. Ele terminou a fichação? Ah, ficou lindo. Letras de 3 metros de altura por todas as paredes do palácio. Ah, ótimo. Ótimo. Nós precisamos de gente que trabalhe, Brian. Mas antes saiba disso. Nenhum de nós aqui se negaria a enfrentar a morte para libertar este país de uma vez por todas dos romanos. Tenho. Sim, tenho. Mas além dele somos fortes. Está conosco? Sim. De agora em diante vai se chamar Brian, pois seu nome já é Brian. Conte a ele sobre a invasão do Palácio de Pilatos, Francis. Bem, este é o nosso plano. Este é o palácio na Praça César. Nosso grupo vai se aproximar dele aqui pela Rua Fisch no cair da noite. Vamos passar pela vala principal noroeste. Se nos perguntarem, somos limpadores de esgoto a caminho de um congresso. Red, nosso glorioso líder e fundador da FPJ, será nosso coordenador do plano de ação. Porém, ele não tomará parte em nenhuma ação terrorista. E ele é um pé frio. Você não vem com a gente? Solidariedade, irmão. Sim, solidariedade, Red. Quando estivermos no esgoto, o tempo correrá contra nós. Há uma festa romana ao anoitecer, então devemos ser muito rápidos. E não usem suas sandálias novas. Virando à esquerda aqui, vamos entrar na vala do memorial de César Augustus. E de lá iremos em direção ao hipocausto. Ele acabou de ser reazulejado, então terroristas, cuidado com as armas. Aí estaremos então diretamente embaixo da sala de audiência de Pilatos. Esse será o momento crucial em que vamos sair da vala. Thank you. Frente de Libertação da Galileia. Frente do Povo Judeu. Oficiais. Oh. O que estão fazendo aqui? Vamos raptar a esposa de Pilatos, levá-la para o esconderijo e fazer exigências. Nós também? O quê? Esse é o nosso plano. Nós chegamos aqui primeiro. O que quer dizer? Pensamos nisso primeiro. Alguns anos atrás. Está bem, sabidinho. Já sabe quais são suas condições? Claro que sim. Quais são, então? Eu não vou contar para você. Não é a questão. Nós pensamos nisso antes. Não pensaram. Não pensaram. Nós não queremos saber nada disso, seu cara de boi. Nós devemos estar juntos. Tira a mão daí. Nós não devemos lutar uns com os outros. Devemos nos unir para lutar contra o inimigo comum. A frente judaica do povo? Não, os romanos. Sim. Ele tá certo. Cuidado! Bem, onde estávamos? Você ia me bater. Ah, é? Parem com isso! Parem! Seu sujeito sortudo. Quem tá aí? Seu sujeito. Sujeito sortudo. O quê? Esses carcereiros aí não perdem tempo, não é? O que quer dizer? Deve ter dado uma engraxada na mão dele, hein? Engraxada na mão dele? Você viu ele cuspir na minha cara. Oh, que eu não daria pra me cuspirir na cara. Eu às vezes fico acordado à noite sonhando com cuspe na cara. Bem, isso não é lá muito agradável, não é? Eles me puseram algemas. Algemas? Minha visão de paraíso é que eles permitam que eu use algemas apenas algumas horas. Devem pensar que bota ovos de ouro, filho. Ah, não me enche. Eu tive um dia duro. Você teve um dia duro? Eu estou aqui há 5 anos. Só me penduraram de cabeça para cima ontem. Não me venha com essa agora. Tá bem. Eles devem pensar que você é o Senhor Todo-Poderoso. O que vão fazer comigo? Provavelmente será crucificado. Crucificado? Claro, réu primário. Eu não quero ser crucificado, Foi a melhor coisa que os romanos inventaram. O quê? Se não houvesse crucificação, esse país agora estaria numa bagunça total. Guarda! É preciso acabar com isso. Guarda! Eu quero acabar com esse privilégio. O que você quer? Eu quero que me mude pra outra cela. Olhe pra aquilo! Favoritista safado! Você cala a boca! Desculpe. Agora veja meu caso. Me penduraram aqui há 5 anos. Toda noite eles me descem por 20 minutos. Aí me penduram de novo, o que é muito justo em vista do que eu fiz. E além de tudo, eles me ensinam a respeitar os romanos. Ensino também que não se chega a nada nessa vida a menos que se esteja preparado para trabalhar por um longo e duro dia. Por um longo e duro dia. Abra, cala a boca! Pilatos, quero ver você. Eu? Vamos! Pilatos, pra que ele quer me ver? Acho que quer saber como você prefere ser crucificado. Essa é boa, centurião. Gostei. Cala a boca! Certo. Raça incrível, esses romanos. Eles são mesmo demais. Oh, eu estava pensando em decorar essa área. Oh! Oh, vice-senador! Ah, apenas um sobrevivente, César. Ah, jogue ele ao chão. O que, senhor? Jogue ele ao chão. Ah. Ai. Bem, qual é o seu nome, judeu? Brian, senhor. Briganha, hein? Não, não, Brian. Ai! Esse pobre cego tem espírito? O que, senhor? Espírito. Sim, ele tem, senhor. Diga-me, quantos homens vieram com ele aqui? Oh, cerca de 11, senhor. Então, ousou-nos enfrentar? O quê? Bota nele, centurguião, com toda a força. Ai! Oh, e quer que jogue ele no chão, senhor? O quê? Quer que jogue ele no chão de novo? Ah, sim, jogue ele no chão. Ai! Agora, judeuzinho sem vergonha. Não sou judeu, sou da sua raça. Uma garça? Não, não, sua raça. Ai! Oh, seu pai era uma garça. Quem era ele? Ele era centurião das tropas de Jerusalém. Verdade? Como se chama? Nócios Máximos. Temos alguém aí nas tropas com esse nome, centurião? Não, senhor. Parece que tem certeza. Já checou? Não, senhor. Acho que é uma piada. Como homos bobos ou pique com os curtos, senhor. E o que há de tão engraçado em pique com os curtos? É uma brincadeira, senhor. Eu tenho um grande amigo em Roma chamado Pícicos Curtos. Silêncio! Que insolência é essa? Você vai parar na escola de gladiadores logo, logo, com um mau comportamento desses. Estou dispensado, senhor. Ai! Espere até Pícicos Curtos saber. Soldado, leve ele daqui. Mas, senhor, não, ele não, parece... Quero vê-lo lutando contra animais selvagens em uma semana. Sim, senhor. Vamos. Eu não quero ver meus amigos ridicularizados por nenhum soldado. Mas alguém aí vai rir. Quando eu mencionar meu grande amigo, Píquicos. Curtos? Ah! E quanto a você? Você acha muito engraçado. Quando eu digo o nome... Píquicos. Curtos. Ele tem uma esposa, sabia? E sabe como ela se chama? Ela se chama... Incontinência. Incontinência, Nádio. Silêncio! O que é isso? Eu já estou cansado disso. Ordeno que vocês três comportem-se de jeito. Silêncio! Já estou cheio! Estou farto! Ah, ele está fugindo! Guardas atrás dele! Atrás dele! Thank you. sujeito sortudo, hein? Essas das bestas serão grandes e negras, e seus olhos rubros como sangue das criaturas viventes. E na cidade da Babilônia se erguerá então uma serpente de três cabeças, e por toda a terra haverá uma grande divisão de partes, então haverá uma grande tempestade como jamais vista. E o demônio há de carregar uma espada de 9 lâminas, não 2 ou 5 ou 7, mas 9, a qual irá pousar em todos os pecadores miseráveis, como vós, senhor, vós, e haverá um chifre em vossa cabeça. E para nós, vossos servos, vai haver um tempo em que haverá rumores sobre uma grande perdição. E haverá uma grande confusão. Tudo irá ficar fora de lugar. E ninguém irá realmente saber onde se encontram as pequenas coisas. Um tipo de barrado bordado de ráfia que tem uma costura. E nesse momento, o amigo irá perder o machado do amigo. E o jovem não irá saber onde se encontram as coisas possuídas por seus pais, as quais seus pais haviam guardado apenas na noite anterior, cerca de 8 horas. E estava escrito no livro sagrado que naquele tempo... Quanto depressa! O quê? Por isso aqui! Oh, 20 shekels. É certo. O quê? Aqui está. Ei, espere aí. O que é? Você devia pechinchar. Não, eu tô com pressa. Como assim? Não. Eu não tenho tempo. Bem, então me devolva. Mas eu acabei de pagar. Morte. Sim. Esse sujeito aqui não quer pechinchar. Como é que é? Tá bem, precisa, é. Escute, eu quero 20 por isso. Eu acabei de dar 20. Você está dizendo que isso não vale 20 shekels? Não. Olhe só pra isso, veja a qualidade, isso não é porcaria. 20 eu vou dar 19. Não. Pechinche direito. Hã? Pechinche direito? Isso não vale 19. Mas você disse que valia 20. Ah, Deus. Vamos, pechinche. Tá bem, eu te dou 10. Está melhorando. 10. Está querendo me insultar? Eu, com uma pobre avó, no leito de morte, 10. Tá bem, eu dou 11. Agora está aprendendo. 11. Será que eu ouvi direito? Isso me custou 12. Você quer me arruinar? 17. Não. 17. 18! Não. Deve ser 14 agora. Também, 14. 14? Você está brincando? Foi o que me mandou dizer. Oh, Deus. O que, que eu digo, por favor? Me ofereça 14. Tá, então 14. Ele está me oferecendo 14 por isso. 15. 17. Minha última palavra. Se aceitar 1 centavo a menos, quero cair morto aqui. 16. Feito. É um prazer negociar com você. Escute, rapaz, eu vou dar esse brinde aqui pra você. Não, eu não quero, mas Bart, obrigado. Sim. Está bem. Cadê os 16 que você me deve? Ué, eu já te dei 20. Ah, sim, isso mesmo. Eu suponho que eu devo pra você. Não, tudo bem, tá certo. Não, tá espere, eu tenho o troco aqui em algum lugar. Tudo bem, eu pago 4 pela cuia. 4? Por essa cuia? 4? Olhe pra ela, ela vale 10, nenhum centavo a menos. Você acabou de me dar de graça. Sim, só que ela vale 10. Tá bem. Não vale 10, tem que pechinchar. 10 por isso é muita loucura. O que é que se faz? Tem gente maluca mesmo. Daniel. João. João. Josué. Lucas. E Brian. Minha proposta é que todos esses nossos 7 irmãos sejam colocados na ata como candidatos a mártires de nossa causa. Apoio você, Red. Obrigado, Loreta. Oremos. Irmãos, não devemos ficar desanimados. Uma grande catástrofe como essa vai unir a todos nós em futuras campanhas reivindicatórias que faremos em prol... Olá! Matias! Red! Vai embora! Red! Sou eu, Brian! Vai embora daqui! Sam! Se manda! Se manda! Cai fora daqui! Já tô indo! está escrito no livro do Senhor. O homem irá sacrificar seu jumento e o jumento do seu sobrinho. Minha vista está fraca, não posso ver. O senhor é Matias? Sim. Temos razões para acreditar que o senhor está escondendo Brian de Nazaré, membro da organização terrorista Frente do Povo Judeu. Eu não, eu sou apenas um pobre velhinho, não tenho tempo para bandidos. Minhas pernas estão fracas, minhas olheiras cegas, meus olhos estão tortos. Cale-se! Velho idiota! Guardas, vasculhem tudo! Conheces o castigo estabelecido pelas leis romanas por dar abrigo a um criminoso? Não. Crucificação. Oh. Terrível, hã? Podia ser pior. Como assim podia ser pior? Bem, um esfaqueamento. Esfaqueamento? É muito rápido. Crucificação leva muitas horas. É uma morte lenta e sofrida. Pelo menos a gente fica ao ar livre. Você é louco. Não, senhor, não encontramos nada. Você não perde por esperar, nós voltaremos. Maluco. Narigudo. Cuidado. Por pouco. Desculpe, Red. Oh, escutem só, meus irmãos, arrependeu-se por atrair a Quinta Legião para o nosso esconderijo. Tudo bem, Brian. Sente-se, fique à vontade, sinta-se em casa, seu... Imbecil! Seu idiota, cérebro de mosca, cabeça de... Todo mundo se escondendo. Minhas pernas estão tortas, minha audição está fraca, sim? Há um lugar que nós não olhamos. Guardas! Meus olhos estão cansados, minhas pernas tortas, meu nariz entupido. Você já viu alguém ser crucificado? Crucificação é fácil. Não fique falando isso. Encontramos essa colher. Muito bem, sargento. Nós voltaremos, seu louco. Não deu tempo para esconder, assim não vale. Diz que pecam, irão pagar. E haverá um tempo em que todos nós sofreremos. E aqueles que pecam irão pagar por seus pecados. Para que isso não aconteça. Não façam o julgamento das outras pessoas, ou vós mesmos sereis julgados. Quê? Eu disse não façam o julgamento das outras pessoas, senão vós sereis julgados também. Quem? Eu? É. Muito obrigado. Não apenas você, todos vocês. É uma bela cuia. O quê? Quanto você quer por essa cuia? Nada não, pode ficar. Pra minha? É. Olhai os lírios. Não quer ter chinchado? Não, do campo. O que há de errado com ela? Nada, fica. Disse olhai os lírios? Bom, os pássaros, então. Bem, que pássaros? Qualquer pássaro. Por quê? Bem, porque eles têm profissão. Quem? Os pássaros. Os pássaros têm profissão? O que ele está dizendo? Que os pássaros são vagabundos. Não, a questão é, os pássaros, eles se viram, não é? Bem, eles são sortudos. Sim, eles são muito belos. É, são sim. E vocês são muito mais importantes do que eles, certo? Então com quem estão se preocupando? Vocês estão aí. Eu quero saber o que você tem contra os pássaros. Eu não tenho nada contra os pássaros. Olhai os lírios dos pássaros. Vai reclamar das flores agora. Dê uma chance às flores. Eu te dou um por ela. Tá, fechado. Dois então. Olha, havia um homem e ele tinha dois servos. E como se chamava? O quê? Quais eram seus nomes? Eu não sei. E ele deu dinheiro a eles. Você não sabe? Isso não importa. Ele não sabe os seus nomes. Claro que sei. Simão e Adriano. Ah, então... você disse que não sabia. Isso não tem muita importância. A questão é que havia dois servos. Está inventando. Está enganando não, a gente. Não, não estou. Ele deu... Espera um pouco. Eram três. Surdo. Não, peraí. Deixa eu me lembrar. Não, eram três. Eram três. Oh. agora, agora escutem isso. O bem-aventurados sejam aqueles que convertem o boi do vizinho, pois eles herdarão o reino do céu. E para eles apenas será dado... O quê? Será dado o quê? Ah, nada. O que você ia dizer? Não, não era nada. Não, você ia dizer alguma coisa. Não, não ia dizer nada, ia dizer, não. Sim. É, ia dizer, conte sim. Antes de ir embora. Com licença. Não, eu não ia dizer nada, eu já terminei. Ah, mas... Conte, é um segredo. Vai. É, conte o segredo. É um segredo, não. Não. É algum segredo. Vamos, conte o segredo. Me deixe em paz. É o segredo da vida eterna, conte. Ora, baixa que ele vai dizer. Se eu soubesse o segredo da vida eterna, eu também... Me deixe em paz. Da vida eterna. Vai contar agora pra gente, né? Ele vai contar, atenção. Conte, por favor. Atenção, calma. Não, não, não. Mas calma, vai embaixo, vocês aí atrás. Essa é a cuia dele. Então, essa é a cuia dele. Vamos levá-la pra você, mestre. Mestre? A sandália é um sinal. Vamos seguir o seu exemplo. Vamos, como ele, segurar uma sandália e ficar com a outra em nosso pé. Pois isso é um sinal que todos os que o seguem devem fazer igual. Sim. Sim. Sim. Nós devemos reunir todas as sandálias em abundância. Esqueçam as sandálias. Sigam a cuia. Não, vamos tirar as nossas sandálias. A sua. Não, isso é um sinal. Devemos pensar como ele. Não nas coisas do corpo, mas do rosto, da cabeça. Me dê a sua sandália. Não, isso é isso. Me deixe. Cuia. Agora, todos vocês, tirem seus sapatos e sigam-nos. Vamos, judeus. Vamos. Precipitem! Calma! Então, hoje, ele veio a nós e trouxe a semente da sepultura. Por aqui? Existe outro caminho para descer o rio? Por favor, me ajude, eu tenho que achar! Vamos para aqui! Vamos para aqui, sim, para aqui! Vamos para aqui! Oh, meu pé! Droga, droga, droga! Desculpas! Oh, droga, droga e porcaria! Desculpas! Eu não diga chio! 18 anos de silêncio total e você diz chio! O quê? Ah, eu mantive a promessa por 18 anos e nenhum único som articulado da voz saiu dos meus lábios. Então fique em silêncio mais 5 minutos. Oh, agora não adianta. Agora só me resta é aproveitar. Muitas vezes nos últimos 18 anos eu quis gritar e cantar e também urrar o meu nome. Eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Ava, ava da guila. Alô, pássaros. Alô, árvores. Eu estou vivo, eu estou vivo. Alô. Ravana Gila, Ravana Gila, Ravana Gila. aqui! Mestre! O sapato, mestre! Mestre! O sapato! Mestre! Mestre! Mestre! Mestre! Vão embora! O momento! O momento! Como iremos embora, mestre? Apenas vão embora e me deixem em paz! Nos deu um sinal, mestre! Ele já nos deu um sinal! Nos trouxe até este lugar! Eu não trouxe vocês aqui! Vocês é que me seguiram! Oh, ainda é um bom sinal que está nos dando! Mestre, esse seu povo andou muitos quilômetros para estar contigo! Estão cansados e ainda não comeram nada! Eu não tenho culpa se não comeram nada! Mas não tem comida nessas montanhas? E aqueles juníperos ali? Ah! É um milagre! Obrigado, mestre! Veja parecer frutos no junípero. É claro, ela é uma árvore frutífera. Eu não fiz mágica. O que é que vocês queriam? Nos mostre outro milagre. Não sobrecarreguem, meus irmãos. Será que o milagre das frutas do junípero já não basta? Ah, esses aí são os meus arbustos de junípero. São um presente de Deus. Eles são tudo que eu tenho para comer. Eu estou mandando, largue esses arbustos, vamos, vamos, saiam! Mestre, oh mestre, a minha cabeça está perdendo cabelo, mestre! Eu estou aqui, estou curado, o mestre me curou! Mas eu nem toquei nele! Eu era cego e agora eu posso ver! Milagre! Mais um milagre, ele é o Messias! Mande eles pararem, eu não disse uma só palavra em 18 anos até ele aparecer! Ele é o Messias! Milagre! Meu Deus! Machucou meu pé! Machucou meu pé! Machucou meu pé! Sabe, Messias! Eu não sou o Messias! Eu digo que é, senhor! Eu sei disso! Já segui muitos! Messias! Eu não sou o Messias! Dá pra vocês me escutarem? Eu não sou o Messias! Vocês entenderam? É verdade! Apenas o verdadeiro Messias nega sua divindade! O quê? E por que eu negaria uma coisa dessa? Tá bem, tá bem! Eu sou o Messias! E agora vão se danar! Como vamos nos danar, senhor? Vão embora e me deixem em paz! Você mandou eles comerem as frutas do junípero! Você machucou meu pé, quebrou meus votos de silêncio e depois você tenta acabar com meus queridos juníperos. Esse é o Messias, o escolhido! Não, não é! Ele não acredita! Ele é o descanso! Matem o herege! Matem o herege! Judite! Bem, Vamos, o que você andou aprontando? Eu acho que eles apareceram por... Não sei, mamãe. Apareceram! Deve ter algum motivo! Tem uma multidão lá fora! Eles começaram a me seguir ontem. Não, eles vão parar de seguir você agora mesmo! Parem de seguir o meu filho! Vocês deviam ter vergonha na cara! O Messias! O Messias! Mostre-nos o Messias! Mostrar o quê? O Messias! Não tem Messias nenhum aqui! Tem uma bagunça danada, mas não Messias! Agora vou embora! Brian! O que você andou fazendo? Nada, mamãe. Vamos, conte! Eles pensam que eu sou o Messias, mamãe! Não piore as coisas pra você! Nada, mãe, eu só... Conte! Vamos logo! Olha, eu posso explicar! Let me explain, Mrs. Cohen! Your son is a born leader! Those people out there are following him because they believe in him, Mrs. Cohen. They believe he can give them hope. Hope of a new life, a new world, a better future. Who's that? It's Judith, Mum. Judith, Mother. Ele não é o Messias! É um rapaz muito safado! Agora fora daqui! Quem é você? A mãe dele é o que eu sou! Graças à mãe dele! Graças à mãe dele! Bendita sois vós, mãe de Brian! Bendita sois vós, Hosana! Bendita sois vós, agora e para sempre! Pode me conquistar desse jeito. Ele não vai aparecer. E essa é minha última palavra. Agora caiu fora. Não! Vocês ouviram o que eu disse? Sim! Ah, entendo. Então vão ficar. Vamos! Ah, está bem. Podem vê-lo por um minuto, mas nem um segundo a mais, hein? Vocês entenderam? Sim! Promessa? Promessa! Promessa! Está bem, ele vai sair então. Vamos, Brian, venha falar. Mas, mãe, a Judite... Vamos, deixa essa sirigata em paz. Mas eu não quero falar, mãe. Bom dia! Fundamento! Não, não! Por favor, por favor, por favor, escutem! Eu tenho algumas coisas pra dizer. Diga todas elas! Escutem, vocês estão muito enganados. Vocês não precisam me seguir. Vocês não precisam seguir a ninguém. Vocês têm que pensar por vocês. Vocês são todos indivíduos. Sim, nós somos todos indivíduos. Vocês são todos diferentes. Sim, nós somos todos diferentes. Eu não. Vocês todos têm que tomar decisões sozinhos. Sim, nós temos que tomar decisões sozinhos. Exatamente. Não diga mais. Não, essa é a questão. Não deixe ninguém lhes dizer o que fazer. Ou senão vocês serão... Pertinho, já chega. Não dê um minuto. Oh, sim, deu sim. Oh, não, não deu. Pare com isso e vão embora. Desculpe. Pois não. A senhora é virgem? O que foi que disse? Bom, se não for uma pergunta pessoal, a senhora é virgem? Se não for uma pergunta pessoal, como ousa ser tão intrometido? Fora daqui, todo mundo! Coloque esse bebê no rosto do Salvador. Ele vai atendê-la depois. Eu peço. Ele podia aparecer minha esposa. Ele está com dor de cabeça. Não, você vai ter que esperar, meu senhor. Mas que pena. Temos um almoço marcado. Olha, os leprosos estão lá fora. O cunhado dela é o ex-prefeito de gato, sabia? É, Brian. Posso lhe apresentar o cavalheiro que nos emprestará o monte no sábado? Não empurrem. Não façam tanto barulho, por favor. Os possuídos pelo demônio tentem mantê-los sob controle. Os incuráveis vão ter que esperar por alguns minutos. As mulheres pecadoras, façam uma fila naquela parede, por favor. Brian, você foi fantástico. Você também não foi nada mal. Não, foi o que acabou de dizer. Foi extraordinário. O quê? Como? Foi mesmo? Nós não precisamos de líder. Você é perfeito. Red tem nos dominado há tempo demais. Ah, é? Precisava ser dito e você disse. Você é muito atraente. Brian, revolução é de todos. Podemos fazê-la juntos. Muito demais, Estamos sabia. Todos te seguindo. A revolução está nas suas mãos. O quê? Não, não era nada disso que eu queria. Você me trapaceou bonito, seu sem-vergonha. Levem! Cansou? Bem, Brian, você nos deu muito trabalho para encontrar. O quê? Desta vez, é o garganto que não vai escapar. Biguada? Temos alguma crucificação hoje? 139. Uma data especial. É Páscoa, senhor. Segue tu. Agora temos 140. Belo número, hein, Píquicos? Ave, César! Ave! A multidão lá fora está ficando impaciente, senhor. Permita-me dispersá-la. Despeguiçá-la? Eu ainda não fiz meu discurso. Eu sei que não, senhor, mas... Meu discurso é um dos gigantes eventos da Páscoa. Meu amigo Piquicos Curtos veio de lá de Gigoma só para gaubilo. Ave, César! Ave, favor! Não vai... não está pensando em deixar de fazer esse ano, está, senhor? Oh, deixar de fazer, que... É que eles estão com um comportamento meio estranho hoje, senhor. Eu mesmo sinto guião. Estou surpreso que um homem como você esteja intimidado por um bando de rebeldes miseráveis. Foi só um comentário, senhor. Leve-no em boga. Eu sou romano! Eu posso provar! É verdade! E crucifiquem-no hoje. Píquicos? Eu não faria isso, senhor. Ah, é da frente, senhor guião. Deixe-me ir com você, bom senhor. Posso lhe dar assistência caso haja algum problema. Certo, agora item 4, obtenção da supremacia mundial dentro dos próximos 5 anos. Francis, já começou a trabalhar nisso? Sim, comecei, Red. E francamente, irmãos, acho que Red está sendo otimista. A menos que acabemos com o Império Romano nos próximos 12 meses. 12 meses? Isso, 12 meses. Agora pensem, de todos os impérios, este é o maior. Então vamos começar a nos mexer e parar de simplesmente falar sobre isso. Concordo com isso. Ação é que conta e não palavras. Precisamos agir agora. Mas vejam bem, se ficarmos sentados aqui o dia todo falando, tomando decisões, fazendo sermões inteligentes, não vamos derrubar um só soldado romano. Então vamos parar de encebar, minha gente. É totalmente inútil e não vai nos levar a nada, certo? Concordo. Essa é uma grande perda de tempo. Eles prenderam Brian. O quê? Eles o prenderam e vão crucificá-lo. Certo. Isso exige uma discussão imediata. O quê? Imediata. Certo. Nova estratégia. Uma nova estratégia e uma... que haja uma ação imediata. Sim, mas antes tem que ter a votação. Claro que será depois da votação. Você pode colocar na deitada. Certo. Vamos seguir a nova informação dada pela irmã Judite. Escreveu, não pode pressa. Fred, pelo amor de Deus! Isso tudo é muito simples. Tudo o que tem a fazer é sair por essa porta agora e tentar impedir os romanos de crucificá-lo. Vai acontecer, Red! Está acontecendo agora, Red! Será que você não entende? Uau, que geniosa! Outra pequena histeria das feministas. Quê? Ah, desculpa, Loretta. Loretta. Fica, leia como ficou agora. Próximo. Crucificação? Sim. Tá, ok. Depois da porta, fila esquerda. Uma cruz cada. Sim, senhor. Próximo. Crucificação? Sim. Ok. Depois da porta, fila esquerda. Uma cruz cada, tá? Próximo. Crucificação? Liberdade. Como? Liberdade pra mim. Disseram que eu não fiz nada, então me deram liberdade pra viver em alguma ilha. Mas isso é muito bom. Então pode ir. Não, só tava brincando. É crucificação mesmo. Eu entendo. Bem, depois da porta. Já sei. Tá? Depois da porta, isso. Uma cruzada, fila esquerda. Vai. Crucificação? Sim. Ok. De... Diego além. Que Goma é vossa amiga. E, Pagapigovag, nossa amizade, é de costume nessa época libertar um condenado de nossas prisões. Quem vocês querem que eu liberte? Liberte, Gog! É! Muito bem, eu vou libertar Gog! Senhor, nós não temos Roger, senhor. O quê? Não temos ninguém com esse nome, senhor. Ah! Nós não temos nenhum Gog! Então, que tal o Roderick? Tanto que eu? Por que eles estão rindo assim? Apenas uma piada judia. Eles estão rindo de mim? Oh, não, senhor. Muito bem. Vou libertar Goderick. Senhor, também não temos Goderick. Não tem Goderick, não tem Goderick. Lamento, senhor. Quem é esse Goderick? E quem é esse Goderick a quem se quer pegar, hein? Ele é uma mulher. Me batedor de carteira. Me parece um criminoso perigoso. Nós não pegamos, senhor. Acaso temos alguém em nossas prisões? Sim, senhor. Temos um Sansão, senhor. Sansão? Sansão, saduceu, estrangulador, senhor. Silas, o assassino sírio. Muitos escribas sediciosos de Cesareia. 67... Me deixe falar com eles. Sim, claro. Manda bala, Piquicos. Cidadãos, nós temos Sansão, saduceu, estrangulador. Silas, o assassino sírio. E vários escribas sediciosos da Cesareia. Ainda. Crucificação? Sim. Ok. Depois da porta, fila esquerda, uma cruz cada um. Carcereiro? Desculpe, há um pequeno engano aqui. Só um minuto, por favor. Carcereiro? Quantos já passaram? Quê? Quantos já passaram? Quê? Vai ter que falar. Fala alto com ele, senhor, porque ele é... ele é surdo como uma porta, é. Ah, sim. Quantos já passaram? Deus. Eu acho que 90... 96, senhor. Ah, sei. Ah, é um terrível desperdício de vidas humanas, não é? Não, senhor. Não. Com esse... bastardo, senhor. Crucificação é muito bom demais para eles. Eu não penso que seja bom demais para eles. Eu acho isso horrível. Não é tão horrível como uma coisa que eu pensei, senhor. É. Você, crucificação? E eu posso falar com alguém? Bem, eu sei onde conseguir, se você quiser. O quê? Não, deu ouvidos a ele. Ele é meio louco da cabeça. E como ele conseguiu esse emprego? Puxa saco de Pilatos, senhor. Ande logo, seu narigudo. Tem pessoas esperando para serem crucificadas. Será que eu posso ver meu advogado? Mas você tem um advogado? Não, mas eu sou romano. Peço uma revisão. Nós temos muito tempo. Você quer calar a boca? Romanos, idiotas miseráveis. Não tem senso de humor. Me desculpe, estamos com pressa. Por aquela porta, fila esquerda. Uma cruz cada um, tá? Agora... Foi alguma coisa que eu disse? Silêncio! Pode, acaso são uma legião de hienas? Ele tem um alto posto no governo. Uh, Pelotão de crucificação. Bom dia. Agora nós vamos ser observados enquanto passamos pela cidade. Portanto, não vamos deixar a cruz cair, hein? Fiquem todos em linha reta e dê espaço entre vocês e o homem da frente. E marchem com muita classe. Coloquem a cruz sobre o ombro esquerdo. E se mantiverem as cruzes bem firmes em cima de suas costas, vão chegar lá bem mais rápido. Muito bem, centurião. Pelotão de crucificação! Onde vocês vão? Pelotão de crucificação! Avante! Seus canalhas sortudos! Seus canalhas bastardos sortudos! Pobre irmão, deixai-me aliviar vosso peso. Obrigado! Espere! Onde você pensa que vai? Não, essa cruz não é minha. Calha a boca e continue andando, vamos! Ele te pegou, hein? Essa foi uma boa lição! Está bem? Eu vou dar aqui apenas mais uma chance. E dessa vez não quero ouvir que nenhum Cubas, nenhum Gaginaldo, nenhum Godolfo, Cunho, Gag, Spicago. E nenhum Spencer Tracy. Oh, eu não vou lhe pegar tag ninguém. Liberte, Brian! Ah, esse é muito bom. Liberte, Brian! Tudo bem, chega. Senhor, nós temos um Brian, senhor. O quê? Foi condenado à crucificação. Espeguem. Temos o Brian. Mas então vou buscá-lo. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem. Eu vou. Liberty Tag, Bigaia. Vê se anda depressa. O quê? Ou vai ter problemas. Ah, Deus. Então eu ia ter que largar uma crucificação tão bonita dessa. Cala a boca. Isso é chato, não é? Eu não ia ter nada pra fazer. Cala. Oh, obrigado. Eles já foram? O quê? Não dê ouvidos a ele, senhor. Ele é louco, senhor. Eles já foram! Oh, não, eles... Agora vamos! Bom, vai lá, continua a história. Pena que eu perdi o início da festa, pena. Certo, é isso que vamos fazer. Tivemos apenas uma abstenção. Agora proponho que sigamos sem mais discussões. Aceitam a sugestão? Sim, aceito. Sim, tá bem. Cuidado! Ainda tem cruz sobrando. Bem feito, viu, seu narigudo? Eu ainda pego você, seu desgraçado. Oh, não! Ah, sim, não se preocupe, eu nunca esqueço uma cara. Não, é? Estou avisando, ainda vou acabar com a sua raça, seu romano metido a besta. Cala a boca, judeu imbecil. Que judeu aqui? Eu não sou judeu, sou samaritano. Samaritano? Este era para ser um setor judeu. Isso não importa. Em um dia ou dois, todos vão morrer. Pode não importar pra você, Romano, mas certamente importa pra nós, não é, querida? Oh, claro, Robert. Sob os termos da ocupação romana, temos direito de ser crucificados numa área exclusiva para judeus. Fariseus separados de saduceus! Galeses separados de suecos! Eu sou judeu, não vamos tá judeu. Tá bem. Já vamos botar ordem nisso. Levantem a mão todos aqueles que não querem ser crucificados aqui. Ninguém. Próximo! Olha, essa cruz não é minha. O quê? Eu disse que essa cruz não é minha. Eu estava segurando a cruz. Senta logo aí, não tenho tempo pra perder. Ah, claro. Olha, desculpe a confusão toda, sabe? Nós tivemos um dia cheio. Tem 140 para pendurar ainda. Mas ele é judeu? Quer ficar quieto? Nós não queremos mais samaritanos por aqui. Quer calar a boca? Mas vocês vêm me tirar daqui se ele chegar, não tá é? Tá bom, eu mando tirar. Próximo! Vocês não têm que fazer isso, vocês não têm que obedecer ordens. Eu gosto de ordens. Boa vista daqui de cima, não é? É... Você vai ser salvo logo, logo. Você não acha que agora é um pouco tarde para isso? Oh, não, não. Ainda temos bastante tempo. O que, que é isso? Muitas pessoas são salvas aqui. É? Ah, sim. O meu irmão sempre me salva. Porque ele dá um dinheiro para esses soldados romanos. Ah. Isso aqui é assim, sobe e desce como o Império Assírio. Olha lá, sua família já chegou. Brad! Olá, irmão Brian. Ainda bem que vieram. Eu acho que devo dizer primeiro, Brian, que na verdade nós não estamos aqui para tirar você daí. Entretanto, fui escolhido para ler o seguinte documento escrito em nome do movimento. Nós, da Frente do Povo Judeu, aspas oficiais, fecha aspas, estamos aqui para oferecer nossas saudações fraternais e sinceras para você, Brian, agora por ocasião de seu martírio. O quê? Sua morte será considerada um marco da contínua luta pela libertação do nosso povo das mãos dos agressores imperialistas romanos, exceto aqueles ligados à irrigação, medicine, roads, housing, education, viniculture, and any other Romans contributing to the welfare of Jews of both sexes and hermaphrodites. Assinados membros da FPJ, etc. E quero lhe mostrar meu agradecimento em particular, minha admiração pelo que está fazendo por nós, Brian, porque afinal de contas, para você, deve estar sendo muito difícil. Red, por que você está fazendo isso? Adeus, Brian, e obrigado. Boa, Brian. Vai firme, chapa. Bom trabalho, Brian. Vamos fazer? Voltando. Ótimo. E... O Brian é bom companheiro, o Brian é bom companheiro, o Brian é bom companheiro. Ninguém pode negar, ninguém pode negar. Desgraçado! Meu desgraçado! Está Brian, vocês todos são os desgraçados! Tenho ordens para libertá-lo! Seus desgraçados! Eu sou o Brian de Nazaré. O quê? Eu sou o Brian de Nazaré. Eu sou o Brian de Nazaré. Eu sou o Brian. Eu sou o Brian. Eu sou o Brian. Eu sou o Brian. Eu sou o Brian. Me desculpa também. Eu sou o Brian. Eu sou o Brian. Sou esse, liberem. Não, eu não sou o Brian. Sério, eu estou brincando com você. Não, espere, eu não sou o Brian. Por favor, alguém quer me ouvir? Isso aqui é uma brincadeira. Eu não sou o Brian. Eu não sou o Brian. Me larguem, mas não é... O povo romano burro não entende uma piada. A frente judaica do povo! A frente judaica do povo! É frente! Somos a Frente Judaica do Povo! Atenção! Esquadrão suicida! Esquadrão suicida! Atacar! Isso é só amostra! Rebeldes bobos! Praia! Praia! Praia! Praia! Judite! Ah, incrível! Lindo! Brad já me explicou tudo. Eu acho lindo o que está fazendo. Obrigada, Brian. Eu nunca vou te esquecer. Então aí está você! Eu já devia saber que iria acabar assim. E todo o amor e carinho que eu dei pra você. Oh, é assim que trata sua pobre e velha mãe nos últimos anos da minha vida. Tudo que eu posso lhe dizer é vai, vai, seja crucificado. Vê lá se eu me importo. Eu devia saber. Mãe. Devia. O mundo de hoje está completamente perdido. Eu não sei o que vai acontecer. Ânimo, Brian. Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida são ruins, podem de fato deixá-lo louco. Outras podem deixá-lo muito triste também, mas... Quando sua vida estiver de sobreaviso, Não resmungue. Dê um sorriso. E só isso vai fazer tudo melhorar. E olhe sempre pro lado bom da vida. Olhe sempre pro lado bom da vida. Se ela estiver no fim, é porque é mesmo assim. E só isso é motivo pra sorrir. Ao se sentir chateado, não fique falando de lado. Assovie que o melhor está por vir. E olhe sempre pro lado bom da vida. Vamos! Olhe sempre pro lado bom da vida. Pois a vida é um absurdo, não se deve ficar mudo, pensando nas coisas que perdeu. Dê um sorriso, toca em frente, que atrás vem gente. Veja o mundo como sempre seu. E olhe sempre pro lado bom da morte. E vai ver que é tudo um jogo de sorte. E seu último suspiro seja um cochilo. Você verá que é tudo mesmo um show. Que a vida é engraçada e a morte é uma piada, uma brincadeira que acabou. E olhe sempre pro lado bom da vida. Olhe sempre pro lado bom da vida. Olhe sempre pro lado bom da vida. Brian, olhe sempre essas coisas pro lado bem mais bom da vida. O que você tem a perder? Olha, você vem do nada, olhe, vai voltar pro nada. Pro o que você vai perder? Nada. Nada virado, nada. Já diziam. Olhe sempre. Ânimo, amigo. Agora eu disse, eu avisei que esse filme não ia dar lucro nenhum. Eu disse pra eles, o filme acaba, mas a música tá indo. Por isso, compra o disquinho. Compra o disquinho. A música não é boa? Compra o disquinho. On the run.